Eu já fiz uma reunião na sexta-feira aqui com o pessoal, com uma parte do pessoal, até para eu lhe dar a conhecer o código, dar-lhe a conhecer o que é que estava aqui em disputa e alguns artigos que têm aí. E disse isto aos funcionários, até porque há aí, neste código, há aí o código da defesa da própria instituição. E tive que explicar que a defesa da instituição não é defender o Presidente José Carlos Alexandre, não é para aqui. É defender o princípio da lealdade no serviço, o princípio do sigilo também, que é um princípio que às vezes aqui na Câmara Municipal ouvem-se coisas lá fora que deviam estar sujeitas a sigilo, e por isso está aqui agora na lei também, para as pessoas terem um bocado de consciência o que é. As pessoas não estão aqui a serviço do José Carlos Alexandrino, nem deste Executivo, estão aqui ao serviço da Câmara, e é para isso que eles têm a prestigiar a instituição Câmara, não é para prestigiarem e por isso está aqui na lei clarificadora. Qualquer funcionário que conheça uma irregularidade de um colega ou do próprio Presidente da Câmara ou de um vereador devia denunciar. Isso também é da lei.